pra fora. Foi da boca pra fora. Da boca pra fora. Diga que não é verdade que vai voltar. Diga que de mim não quer se separar. Ando tão desesperado, o coração apertado, e a saudade de você vai me matar. Ando tão arrependido, meu peito e meu coração anda partido. Tô sentindo a sua ausência e uma dor na consciência. Eu mandei você embora. Tava fora de mim, foi da boca pra fora. Foi da boca pra fora. Da boca pra fora. Separar. Ando tão desesperado, o coração apertado, e a saudade de você vai me matar. Diga que não é verdade que vai voltar, e diga que de mim não quer se separar. Me matar.